Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. O capítulo de hoje fala sobre o poder das palavras. Palavras são sementes que crescerão na vida de nossos filhos. O poder da oração de uma mãe. Mãe, se você só vê o lado negativo de seus filhos e no momento de raiva, quando eles fazem alguma coisa errada, dirige-se a eles de forma negativa, saiba que essas palavras têm influência sobre a vida deles. Por exemplo, eu vou contar o que vivi quando era criança. Cresci ouvindo que eu era inútil, que não era ninguém e que nunca seria nada na vida, que era muito teimosa, muito burra, muito feia, muito gorda e por aí vai. A lista era grande. Então, involuntariamente, eu absorvi todas aquelas palavras e passei a acreditar. Comecei a me ver exatamente da forma que sempre ouvia dos outros e, como consequência, comecei a odiar a minha existência. Fui uma criança frustrada, depressiva e triste, mas ninguém imaginava que aquelas palavras que eu escutava diariamente eram parte daquele grande problema que eu estava vivendo. Ficava doente, sem motivo, aparente, tinha baixo rendimento escolar, minha autoestima era muito baixa. Sou prova viva de quando as palavras negativas e a visão negativa das coisas têm influência na vida de uma criança. Graças a Deus, quando cheguei à sua presença e o conheci, tudo isso mudou. Passei a ser uma jovem totalmente diferente. Comecei a amar minha vida, minha nova e feliz vida com Deus. Eu deixo meu testemunho para que você possa observar mais as palavras que saem da sua boca em relação aos seus filhos e a forma como você os vê. Nossos pequenos são como esponjinhas que absorvem tudo que está à volta deles. Continuemos orando por eles, mas se fortalecemos nossa oração com mudança de atitude em relação aos nossos filhos, seremos mães invencíveis. Bom dia e até amanhã.